Fiquei com medo esses dias sem falar com você. E quando vejo a televisão, esse frio todo, ai meu Deus. Tá, amor, não tinha agasalho mesmo, viu? Mas não deixa de tomar banho, não. Tome banho morninho, mas se esquente, veja um bocado de roupa. Viu, meu amor? Eu te amo. Tu viu, José? Como tá lindo. Nos anos passados, cês não tem nem noção da minha cirurgia. Já andava me sentindo um fracassado. Menos homem, menos gente, menos tudo aquele dia. Fui morar no fundo do rio. Minha pele enrijeceu, meu sangue foi ficando frio. E o crocodilo fez as malas pra sua viagem. Bem-vindo a São Paulo, a grande cidade miragem. Acostumados com essa cara, importaria elevador. Pois se assusta, engula minha vitória. É mais que versador, eu sou um pensador. Tô jogando pra no mínimo fazer história. E se Chopin não conhecesse o piano, nega, eu tive mais sorte que o Luque Luciano. Eu parava viaturas, você nunca me viu. Um moleque de jardim baixo rachou o Brasil. Hoje olhando pros rappers que suicídio pariu. Rimando mini tipo pênis de João Dória no frio. Manos pensam que podem parar os planos de Deus. Olha pro que vem saindo, quem que sou igual eu? Porque ainda tão me comparando a esses rappers. Eu chupei ela tão calma, ao som de Chet Baker. Cê não entende a sensação de alívio dessa track. A vida é um filme, se for pobre não escolhe os takes. Meus ancestrais vieram aqui de carroça. Foda-se as fronteiras, essa terra também é nossa. Se você não nasceu filho de um sheik, vai correr pelos espinhos pra só depois chegar na rosa. Já não sinto rancor, aprendi com enredo. Não sinto dor, sinto pavor, mas eu não tenho medo. Já não sinto rancor, aprendi com enredo. Não sinto dor. Hoje já não dói mais. Hoje já não dói mais. Hoje já não dói mais. Hoje já não dói mais. Hoje já não dói mais. Hoje já não dói mais.